Você está ouvindo o Mexidão Cast. Oh, yeah! O podcast do Mexidão Rocks. Reach out, touch faith. Está começando mais um Mexidão Cast, o número 62. Vejam só, cada dia crescendo mais esse número. E hoje nós faremos algumas pequenas recomendações. Eu sou o Thiago Mendes e estou na presença do meu amigo externo. Comendo pipoca. Oi. E a primeira recomendação que eu faço é não falar de boca cheia. Olha. Importante, importante. E por falar em boca cheia, ele que adora comer, meu amigo Sir Patrick Murta. Isso é bullying. Vou processar você. Só porque eu sou gordinho, pô. Sacanagem. Ah, não. Eu falei comer, mas não disse o quê, né? Ah, é verdade, né? Bom, meus amigos, primeiramente eu queria explicar aos ouvintes, né? Semana passada não tivemos episódio devido a alguns problemas pessoais, né? Estávamos um pouco ocupados. Faculdade, bicho pegando, trabalho. Eu fiquei jogando Magic com o Diego. O Patrick ficou jogando Magic com o Diego. O que eu tenho a dizer é o seguinte: embora as pessoas possam não acreditar, a gente tem vida social, né, cara? Isso verdade é essa. Verdade. Você vê a minha vida social com a do Diego, né? A gente ficou jogando Magic. Nem me chamaram. Olha aí. Mas é isso aí, galera. Semana passada aconteceu esse pequeno problema, mas. Vamos lutar para que não aconteça, mas não vamos garantir nada. Ah, pô, mas a gente tem o desconto, foi a primeira vez no ano, pô. Primeira vez no ano, verdade. Olha, muito bem salientado, meu amigo Patrick. Isso aí. Reach out and touch faith. Então vamos lá, começando, eu gostaria de começar com indicações de coisas que a gente gosta muito. Vamos começar com indicações de games. Meu amigo Sir Pat, sim. O que tu tem jogado, meu caro amigo? Cara, eu tô tentando, né, finalizar na medida do possível um jogo que eu comprei em dezembro do ano passado, na verdade, 3 jogos, né, que foi a série Mass Effect, cara. E vou te falar, eu ainda não finalizei o terceiro game. Mas até o momento, o que eu posso dizer é que eu não tô entendendo o porquê tanta gente reclama desse jogo. Eu sei que o final é o que o pessoal mais reclama, mas eu vi muita gente falando, ah, ficou muito mais ação, deixou muito RPG de lado e tudo mais, mas vamos falar sério, quem é que achava divertido ficar escaneando os planetas para achar elemento? Eu, sinceramente, eu gostei de todas as modificações que foram feitas nesse jogo atual. Ficou muito bacana, muito bonito. Olha só. É engraçado você ter comentado isso, porque eu sempre ouço reclamações mesmo com relação ao final, né? Mas o Mass Effect sempre foi um jogo bem elogiado, né? É aquela questão, né? Primeiro ponto, se você não conhece um pouquinho de inglês, você já vai começar mal, porque ele exige muito. Às vezes ele parece mais um filme interativo, assim como Metal Gear e tudo mais. Mas é muito bacana. E igual você falou, o final, ainda não cheguei lá, mas eu vi críticas sobre a jogabilidade e eu achei que as modificações foram bacanas, foi uma boa evolução, né, do tema. E eu vi muita gente falando que os acontecimentos nos jogos passados não interferiam no jogo. Eu não sei com relação ao final, mas até o momento, tudo que eu fiz no primeiro e no segundo jogo tá influenciando diretamente no andamento da história. Personagens que eu escolhi salvar voltaram, estão agindo ativamente. As pessoas que eu resolvi, né, ter uma noite mais íntima, né, estão me cobrando e eu tô no momento numa situação complicada. Tem a alienígena e a Miranda e as duas estão, e aí, como é que você tá com a outra? E com as duas eu tô assim, não, tudo bem, eu quero você, eu quero ver até que ponto vai chegar. Com as duas eu tô enrolando com a barriga. Olha o Patrick enrolando sexualmente. Sabe que você falou aí a respeito do final do jogo, a gente pode falar aí, contar o spoiler do jogo, como é que é? Ah, o jogo é de 2012, o 3, cara. Então se dane se você tá jogando ainda e não terminou. Acontece o seguinte, uma história engraçada, cara. Eu fui expulso de um fórum por causa de spoiler. Eu me lembro que acho que uns 2-3 dias depois do lançamento do jogo, um pouquinho mais assim, acho que era tempo suficiente para quem é mais assíduo terminar o jogo. E eu me lembro que eu fui fazer uma brincadeira no fórum. Eu falei assim, no final o cara morre. Mas eu falei assim, como aquela piada que a gente sempre faz, né? Zoeira, quando a pessoa tá vendo filme, né? De zoeira. Uhum. Rapaz, me baniram do fórum. Que é isso? Aí todo mundo ficou sabendo que no final o cara morria mesmo. Nossa! Que vacilo, né? Mas então vai ser a segunda vez que o Shepard morre. Olha aí, olha aí. Aconteceu isso comigo, cara. Que coisa, hein? Então fica aí, Patrick Wood indicando Mass Effect. É uma indicação óbvia, né? Mas é o que eu tô mais curtindo jogar no momento. Além do Minecraft, né, cara? Minecraft. Meu filho se apaixonou com Minecraft toda hora. Quer ver eu jogando Minecraft, mas enfim, né? Fica aí. Eu vou um pouquinho atrás também, vou fazer como Patrick. Tem um jogo aqui na minha coleção, é o Catherine. Eu gosto muito, cara. Ele saiu tanto pra Xbox quanto pra PS3. Ele é um jogo assim, ele é baseado em anime. Se eu não me engano, ele é como se fosse paralelo àquela série Persona, né? Que é um anime japonês, tem alguns jogos também e tal. Sim. E ele conta a história do Vincent, que é um camarada que tá numa situação de noivado e tá perto de se casar. E ele fica naqueles conflitos, né? Pô, eu vou casar com a mulher, é pra vida inteira, como é que vai ser isso? Questão de trabalho e tudo mais, relacionamento e tudo mais. E o nome dela é Catherine. E aí ele acaba conhecendo uma outra Catherine, que é mais jovem, mais picante. E aí o desenho, os desenhos, né, os animes que tem no jogo, acabam mostrando o relacionamento deles. Mas o jogo em si conta a confusão que tá acontecendo na cabeça dele. E aí, toda noite ele tem o mesmo sonho. E você tem que subir uma torre de blocos e empurrar os blocos, né? É um puzzle, né? De maneira você conseguir chegar no topo. Então, é um jogo muito criticado e muito adorado. Muitas pessoas falam mal do jogo porque todas as fases são iguais. E realmente são iguais mesmo. Né? Agora, outras pessoas gostam muito do jogo por causa da história em si. Que é uma história adulta, mais envolvente, tem a ver com anime e tudo mais. Eu, particularmente, eu gosto muito de puzzle. E, pra mim, valeu cada centavo que eu paguei no jogo, cara. Eu gosto muito, vou indicar. Pra quem gosta das duas coisas, melhor ainda. Puzzle e anime. E pra quem quer uma história profunda, quer entender, assim, como é que é a mecânica de um puzzle um pouco diferente, voltado para esse lado adulto, eu acho que é uma boa pedida para começar. Olha aí, que bacana. Então fica aí, Catherine. Cara, eu já vi esse jogo, senti curiosidade, mas não animei, não. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei louco, cara. Falei assim, cara, esse jogo eu tenho que ter. E olha que eu vi o gameplay, e todas as fases são iguais, eu já sabia disso também. É porque você é um pervertido, né, Esther? Também. Também. Mas é porque eu gosto muito de puzzle, cara. Inclusive, eu vou até aproveitar que a gente tá falando de puzzle, e vou indicar também um outro que eu não tenho certeza, mas acho que é exclusivo da Xbox Live, que é o The Splatters, que é um puzzle também que você tenta envolver umas gosmas explodindo umas bolinhas que tem no cenário. Ah, eu joguei demo. Pois é. Eu lembro muito aquele World of Goo, né? Isso aí, cara. Lembra um pouco isso aí. É muito bom. World of Goo também é outro jogo excelente também, cara. Eu sou muito apaixonado por puzzle e jogo desde muito novo, né? Até hoje, sempre que tem um puzzle interessante, eu corro atrás. Bom, eu vou indicar um jogo que eu peguei recentemente. Não joguei muito, mas joguei suficiente para lembrar, matar aquela saudade da época do Super Nintendo e dos jogos de console, dos jogos de plataforma 2D, que aquela coisa que todo mundo gostava muito. eu vou indicar aí o Flashback. Olha aí, rapaz. Olha aí. Jogão, hein? Jogão, eu peguei ele recentemente aqui, cara. Dei uma testada nele e eu senti aquele gostinho. Flashback, né? Que é... Me lembra muito Total Recall. Não sei se só eu tenho essa impressão. Não lembro, sim. Lembra, não lembra? Lembro. Cara, sabe aquele jogo que de saudade mesmo. Que eu achei muito legal o remake que fizeram. E eu peguei o remake, né? O próximo remake, inclusive, que eu vou pegar é o DuckTales. Olha aí. Que, diga-se de passagem, tá lindíssimo. Tá muito bonito, cara. Excelente. E nessa onda de remakes, a gente nem tem também o Castle of Illusion. Que era o original do Mega Drive. E também, cara, tá muito bom. Ah, também. Cara, mas o Castle of Illusion, eu joguei o demo e me decepcionei. Sabe por quê? Porque na minha memória, tá o Castle of Illusion do Master System. E a jogabilidade dele era bem diferente. E eu entrei pensando que eu ia jogar o Castle of Illusion do Master System. E por isso eu me decepcionei, porque eu já tava mais acostumado, né? Uma coisa engraçada é que, por exemplo, o Flashback, a fase que eu joguei, ela é a mesma coisa, é o mesmo jogo. Então, talvez por isso ele tenha ganhado pontos positivos. DuckTales eu ainda não joguei, mas eu já li a galera falando que tá a mesma coisa com gráficos melhores. Bem melhores, Full HD, diga-se de passagem. Isso, e o Castle of Illusion já recebeu algumas críticas que parece que mexeram um pouco na jogabilidade mesmo. Mexeram um pouquinho. Não, mas o fato é que a versão do Master System já era diferente da do Mega Drive, e eu preferia a versão do Master System. E por isso que eu esqueci que a do Mega Drive fez mais sucesso. Esqueci que só eu que gosto muito demais. Mas enfim, Flashback, diga-me mais sobre o Flashback. Os gráficos estão muito bons. Um ponto super positivo, legendado em português. Hoje em dia, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, tá que muito isso. Fácil. É o mesmo, mínimo, né, bicho? É o mínimo. E assim, não perdeu nada, jogabilidade muito igual. Acrescentou só o LS, né? A alavanca da esquerda, que você mira usando ele, mas você pode mirar também usando o analógico normal. Então, ficou um jogo legal, ficou um jogo bem, bem interessante. Um outro jogo que eu peguei e dei só uma testada, mas me chamou atenção porque eu achei difícil, foi o Capsized. Eu dei uma testada nele rápido, não joguei muito, mas é um jogo indie até. Isso. E ele, eu achei ele legal também, porque ele tem um lance do gatilho da esquerda fazer uma coisa, da direita fazer outra. Isso é um jogo bem difícil, entendeu? Isso aí me chamou muita atenção em tempos que... Os jogos são tão fáceis, né? Justamente. Eu também gostei, joguei um pouquinho do Capsize, também gostei muito. O que eu mais gostei dele é que ele traz de novo aquela essência de exploração em jogos de 2D, né? Jogos de plataforma. Que hoje em dia é muito... São poucos, a gente tem nos arcades, né? Mas eu gostei do Capsize porque ele trouxe uma jogabilidade muito, assim, diferente. E eu acho que agregou bastante. Ele realmente é um bom jogo. Realmente, eu gostei, gostei bastante também. Agora vocês tocaram nesse assunto de usar uma alavanca e usar outra. Até no nosso site a gente chegou a postar lá sobre o Brothers, né? Até o Two Sons. E é um jogo muito bom também, cara. Eu considero ele um jogo um pouco caro. Ele tá custando aí R$30. Eu acho que R$30 num jogo curto, como é que ele é um pouco caro. Mas você jogando, você vai ver que vale cada centavo. E quando você chega na parte final do jogo, você vai falar assim, pô, eu pagava 50 conto desse jogo. Que isso. Cara, é um jogo muito bom, bicho. Muito bom, vale muito a pena, cara. Também tem versões pra PS3 também, tá? Brothers, a gente vai deixar o link aqui da matéria que o Stern escreveu, né? E, cara, foi um jogo que recebeu muitos elogios. Não só o Stern falou bem, mas o pessoal de gameplays do YouTube, todo mundo falou muito bem desse jogo. Amigos, falamos um pouco de games aqui, o que a gente tem jogado, e aí vem a pergunta: filmes ou séries? O que vocês têm assistido? Começando por você, meu amigo externo. Rapaz, aí você me apertou agora, hein? Olha, os últimos filmes que eu tenho visto, assim, são mais filmes que você não tem que pensar muito, sabe? Assim, você pode desligar um pouco, mais pra diversão mesmo. Sei qual é. Eu vi o Além da Escuridão, Star Trek 2. Cara, e vou falar que o filme tá muito bonito, cara. Tá muito bacana. Eles elevaram o fator de diversão no filme. Tem umas cenas assim que são mais engraçadas. O filme ficou mais Star Trek, sabe? O primeiro filme, ele era, vamos dizer assim, o primeiro filme era pouco Star Trek pra quem é fã, uhum. né? Esse segundo filme já é muito Star Trek pra quem não conhece a série, sabe? Então eu acho que tá na medida, cara, tá muito legal. No início do filme você já começa vendo uma floresta vermelha, cara, já é um troço de louco aquilo ali, entendeu? E no decorrer da história, a ação, tá tudo muito frenético, cara. Você vê o Spock, cara, agindo de uma maneira que você nunca viu antes, entendeu? Tá muito bom, vou indicar Além da Escuridão, já tá disponível aí na locadora do Paulo Coelho aí. Cara, é um filmão, cara, muito bom, e eu ouvi muita gente falando que dá pra ser fácil, o melhor filme do ano, e eu concordo, cara, concordo. Acho que pode ser um filme, pode ser sim o melhor filme do ano. E além disso, eu andei acompanhando um pouco sobre o novo Robocop. Então eu vou indicar pra quem não conhece, assistir o primeiro filme do Robocop, o segundo filme foda, também. Foda. É, ô Estênio, filho da puta, essa era a indicação que eu ia fazer. Dica só um. Agora já era. Bom, agora que eu já fiz a merda. Vai lá. Então, eu só vou dizer o seguinte: que se você quiser assistir o Robocop, o primeiro filme agora, e assistir o trailer do novo Robocop, cara, você vai falar que não é o mesmo filme nunca. Eu achei tão bosta o trailer do novo filme que eu tô com muito medo, cara. Eu tava esperando uma coisa boa, de boa pra mediana. Agora eu tô esperando uma coisa de mediano pra ruim, sabe? Mas os filmes originais, o primeiro e o segundo, corre atrás, vale muito a pena, um filme muito bom. Eu tô impressionado de ver que, assim, tem um monte de brasileiro ali. A gente não sabe até onde foi a liberdade do cara, né, de fazer. Padilha, do José Padilha. Então eu tô dando muita moral por ser o José Padilha que tá na direção. Mas assim, eu acho que a direção dele... ele foi indicado para ser o diretor do filme pelo Tropa de Elite, lógico, com certeza. Então, na verdade, eu acho que o que tentaram com isso era trazer a ação do Tropa de Elite pro filme. Uhum. Mas acontece que o Robocop sempre foi um filme muito agressivo, muito violento. Sim. Você vê sendo o cara tomando tiro na cara, o cara dando tiro no joelho, estourando o joelho. E fez granada na boca do cara. A cena que ele morre, né, vamos dizer assim, é uma cena muito forte. É muito forte. Exatamente. Então, quer dizer, e hoje a gente tá vivendo uma época politicamente correta. Eu duvido que vão mostrar 30% daquela violência que tinha no filme original, entendeu? E isso desanima muito. Eu li algumas entrevistas falando que esse filme ia ser um filme bem mais político, né? Até, né? Ia tratar bem mais dos problemas psicológicos, a questão de ser meio homem, meio máquina, o livre-arbítrio. Porque os primeiros filmes eles já trabalham com isso, né? Uhum. Mas o foco dos primeiros filmes não é tanto isso, é mais mostrar como o futuro tá uma merda, né? Exatamente. Mas os primeiros filmes já trabalham com essa ideia. No primeiro filme, principalmente, né? Ele chega aí na casa onde ele morava e Sim. tudo mais por conta desse conflito homem-máquina. No segundo, até mais, porque a mulher zoa lá a configuração dele, né? E ele toma a decisão lá meio maluca, com risco até de morrer, mas pra voltar a ter o controle sobre si próprio, né? Não ficar com as diretrizes malucas. Verdade. Olha aí, mas boa indicação. Pois é, rapaz. Só que eu quero falar diferente do externo, que esse era o filme que justamente eu queria indicar. Mas. Então, eu vou falar mais coisas, que eu já tinha me preparado psicologicamente. Olha aí. Porque é o seguinte, justamente pelo mesmo motivo do externo, por conta do lançamento do trailer, eu quero ver os filmes antigos. Mas não só ele, eu tô numa vibe de assistir muito filme velho pra relembrar, né? Pra aquela questão saudosismo e até ver se realmente era bom mesmo. Ou se era porque as opções eram muito ruins, né? Eu revi o primeiro Robocop e, realmente, continua sendo um filme foda, um filme fantástico. O segundo já cai um pouquinho de qualidade, na minha opinião. Na minha opinião, o segundo, o roteiro dele às vezes chega a ser até infantil, vamos dizer assim, é muito superficial, minha opinião. E é o que o Sterno falou, né? Eu duvido que esse filme novo do Padilha venha a ter tanta violência. Mas já entrando nessa vibe de filmes antigos, eu revi outros dois filmes que eu já detestei, cara. Que pra mim era melhor ter mantido a memória. Sério, Sterno? Porque o Robocop, primeiro filme, realmente, o primeiro filme do Robocop é muito bom e, poxa, realmente é um filme foda. O segundo filme cai um pouquinho, mas continua sendo um bom filme. Agora, esses dois que eu vou te falar, eu vou falar na indicação, mas pra ver se o nosso ouvinte vai ter a mesma opinião que a minha. Eu revi Os Caça-Fantasmas e vou falar com você, cara. Foi a maior das decepções, na minha opinião. Porque é o seguinte, cara... Caça fantasma, mas fantasma de verdade mesmo tem só três no filme inteiro, né? É o Geleia do desenho animado, né? O capiroto doidão lá do final com as duas formas dele. E cara, o filme, o roteiro dele é muito zoado, é muito avacalhado. Tipo, no meio dele entra um novo membro dos Caça Fantasma Negro. Que na minha opinião foi assim, o pessoal já tava com o filme finalizado, eles pensaram, nossa, a gente precisa de colocar um personagem negro pra ter uma penetração, porque até agora não apareceu nenhum negro no filme, o cara aparece do nada, é um funcionário já contratado que já coloca, mete o bedelho e tudo mais, é tudo meio assim, meio corrido, fica lá o Didi Mocó dos Estados Unidos, que é aquele cara lá, eu esqueci o nome dele, né? É. Mas é o Didi, ele é igual o Didi dos antigos. É o Bill Murray, né? E ele é realmente tão igual o Didi, porque ele é o cara legal, ele é o cara que faz as piadas legais, que não são tão legais assim. Ele é o cara que pega a mocinha no final, é o cara. Na minha, nossa, cara, foi uma decepção muito grande. Eu, realmente, na minha memória, parecia ser um filme mais divertido, um filme com mais ação, com mais envolvimento. Foi muito ruim, eu nem quis assistir o 2, de tão assim que eu fiquei. Agora, um outro filme que eu também me decepcionei, foi o Pesadelo na Rua... A Hora do Pesadelo, né? Que é o Pesadelo na... Nightmare on Elm Street, né? Isso. Que é o primeiro filme do Fred Krueger. Eu lembrava de morrer de medo desse filme, velho. Eu lembrava que eu não conseguia dormir, que era bizarro, que era sinistro. Ele até começa a primeira aparição do Fred... As primeiras aparições dele são mais tensas e tal, mas... Vai chegando no meio, pro final, ele se arrasta tanto, cara. Eu falei, pô, um filme de terror tem três mortes? É sério? E uma morte é enforcamento ainda? É o cara se enforcando, não lembra? Ah, velho. A única... Mas a primeira morte foi maneira, né? Que ele coloca a menina, joga a menina pro alto, detona ela lá. A quando o Johnny Depp morre também é interessante, mas você só vê o sangue jorrando no teto, né? Mas sério, me decepcionei. Olha aí. Mas... Enfim, cara, né? Valeu pelo Robocop. Então eu também entrei numa vibe de... Entrei nessa também de ver filmes antigos, né? Inclusive, mais pra poder apresentar alguns filmes pra Jéssica, né? Eu cheguei a ver o Caça-Fantasmas. O 1, pelo menos, eu não achei tão ruim, porque eu fico com aquela mentalidade de que... Pô, é um filme que já tem 30 anos, né, cara? Então, eu acabei me divertindo. Claro que... Ah, cara, Star Wars tem mais do que isso e ainda consegue. Tem bem mais, e é foda. Verdade, Meu filho assistiu Star Wars e gostou. Meu filho tem 12 anos. O futuro de 84, ele continua foda pra caralho. Alguns filmes realmente não resistem. Caça-Fantasmas foi um filme que, sim, não sei, né, você realmente envelheceu mal mesmo. Envelheceu mal, Os dois indicaram filmes, eu vou indicar uma série que eu comecei a assistir. E é um anime, cara. Aí você falou que era indicação de filmes. Se série, eu ia indicar outra série, viado. Mas eu falei filmes ou séries, velho. Tá bom. Round 2. Você quer? Pode indicar uma série. Não, vai. Não, fala, por favor, por favor. Não quero falar, não. Depois eu falo. Então, galera, pode parecer que eu tô no hype, tá todo mundo falando muito bem desse anime. Mas, cara, eu comecei a assistir ele e realmente você não precisa mais do que o primeiro episódio pra você se impressionar. O anime é o Shingeki no Kyoji. Como é que é? Shingeki no Kyojin. Shingeki. Shingeki. É o ataque. Shingeki. É a nova versão do Reclame Aqui. É o Shingeki. Em inglês, né? Ataque on Titan. E é um anime, assim, cara, eu achei... Eu acho que nessa leva de animes que a gente tem tido ultimamente, quem é fã de anime, quem é fã mesmo de anime das antigas como eu, vai concordar comigo e falar que anime hoje em dia tem uma quantidade de anime muito ruim, mesmo infantil, e esse anime, cara, o Attack on Titan, ele é uma pegada totalmente diferente do que tem sido lançado. Nele, cara, a humanidade, ela tá vivendo praticamente em uma gaiola. Do nada apareceram uns titãs, são uns seres gigantescos, mais de 4 metros de altura, alguns chegam até 6, 10 metros de altura. E esses seres, eles comem seres humanos, eles se alimentam de seres humanos. Mas não explicou pra quê, parece que eles comem as pessoas por pura diversão. E aí a humanidade se refugiou num lugar que tem muros gigantescos para esses titãs não conseguirem ultrapassar e passaram a viver dentro de uma gaiola. Eles não podem sair, eles não podem viver o mundo exterior. E, cara, é muito legal. O anime é extremamente sangrento. Não tem essa... Os gigantes pegam as pessoas, jogam na boca e mastigam mesmo. Você vê o sangue espirrando. É muito bom. E tem toda... Lembra muito aquelas vilas medievais e tal, e tem aquela questão do exagero japonês. Legal, hein? Todo mundo gritando pra caramba. Cara, eu tô fascinado. Eu vou assistir freneticamente o restante agora, com certeza. Vocês querem indicar mais alguma coisa? Patrick, Sterno? Não, nessa linha aí não. Tô satisfeito. Não. Sério, eu acho que vale a pena falar uma série antiga. Até pode falar que é uma recomendação óbvia, mas voltou ao Netflix. E eu voltei a assistir, foi a série Battlestar Galactica, cara. Que é uma série que todo mundo pode pensar assim, é uma série sobre guerra no espaço, série sobre espaço sideral. É uma série que tenta ser um novo Star Trek, cara. E eu só posso dizer, não tem nada a ver. O grande lance do Battlestar Galactica é parecido com Walking Dead. A série Walking Dead, a gente até comentou no podcast que a gente gravou, que os zumbis estão lá só de plano de fundo, certo? Porque o grande lance é o conflito entre os personagens, o desespero, a tentativa de sobrevivência. E a mesma coisa acontece com Battlestar Galactica. Só que a série de conflitos que é retratada na série são vários. Tem conflitos políticos, né? Conflitos lá... conflito na eleição presidencial, né? Lá no espaço, aí as confusões, as jogadas políticas. Tem, e eu achei bacana, né, para uma série produzida nos Estados Unidos pós 11 de setembro, eles mostrarem, né, as técnicas de terrorismo sendo justificadas positivamente. E eu achei isso muito, muito assim, muito ousado para uma série de TV americana, né? Pós 11 de setembro, mostrar os sobreviventes da raça humana que estavam sofrendo lá nas mãos dos Cylons, e para sobreviver, para tentar fugir, eles começam a fazer ataques terroristas suicidas, homens-bomba, velho. Tipo assim, são umas críticas assim muito maneiras. Tem alguns episódios que são mais assim arrastados, mas é uma série que eu recomendo muito. E que vale muito a pena assistir, vale muito a pena mesmo. Pra você que tá nessa ressaca, né? Não tem Game of Thrones, acabou aí o Breaking Bad, apesar de eu achar Breaking Bad uma bosta, né? Começou o Dexter, mas o Dexter é uma série que já não vale a pena desde a quarta temporada. Se você tá sem nada pra assistir, eu recomendo muito Battlestar Galactica. São 5 temporadas, 4 temporadas, cada temporada com 20 episódios mais ou menos, e todos muito bons. Eu recomendo. Já que você falou isso aí, de não ter o que assistir, é bom a gente lembrar pro ouvinte que na semana que vem, se eu não me engano, dia 23, estreia, né, a última temporada do How I Met Your Mother. Ah, verdade. Excelente. É uma série muito boa. Essa merece um podcast. Merece outro podcast, né? Merece. A última temporada, nós vamos ter que fazer um programa falando sobre ela. Com certeza. É. Muito bom, muito bom. Pra quem não conhece, tem um episódio aí pra vocês conhecerem. E eu passei a conhecer através do episódio do Mexidão Cast, na época eu ainda era ouvinte. E, aliás, era simples ouvinte, né? Agora eu sou humilde ouvinte e mais humilde ainda, podcaster. Mas eu acabei conhecendo através de vocês e realmente é excelente, cara. Nota 11. Olha aí, que bacana. Mas, meus amigos, continuando aqui com o nosso papo, com a nossa interação, vocês têm lido alguma coisa recentemente? Livros ou HQ? Ou roteiros de filmes, trabalhos escolares, qualquer coisa? Nem é complicado, hein? Nem bula de remédio, amigo. Nem bula de remédio? Olha aí, que isso, hein, rapaz? Eu aproveitei umas duas semanas atrás e fiz uma compra de livros com a Jéssica. A gente comprou vários livros, inclusive... Eu quero passar a dica aí pra vocês. A maioria dos livros que eu comprei foi lá no Ponto Frio. Tá um preço muito bom. Inclusive, antes eu tinha ido na Saraiva, né? E aí, pelo site da Ponto Frio, eu economizei quase 50%, cara, no valor dos livros. Olha aí. Quase 50%. O que eu gastaria... Mas a Saraiva anda bem careira, velho. Tudo, né? Só pra mim, não. Anda bem careira a Saraiva. É verdade. Saraiva. O que eu gastaria mais ou menos 180 na Saraiva, eu comprei na Ponto Frio com uns 101 reais, mais ou menos. Olha, né? Quase 50%. Então, quer dizer, aí eu vou indicar pra vocês aí um livro especial do Walking Dead, que ele fala sobre os bastidores do Walking Dead. Mostra como é que foi feito, né? Fala sobre... A produção em geral, né? Do quadrinho, da Sim, série. Mostra as diferenças. Eu já folhei esse livro, cara. Ele é bem legal. É isso aí. Ele é um livro no formato grande, né? Deixa eu até pegar aqui que eu já dou as informações completas para vocês. É o Guia Oficial. Ele mostra os bastidores. É um livro no formato grande, né? E tem, deixa eu ver aqui, mais ou menos 200 páginas. Ah, poucas páginas, mas a maioria das informações são com fotos, com partes do quadrinho, tem informações da série mesmo, como é que eles criaram alguns determinados zumbis e tudo mais. Pra quem é fã do Walking Dead, cara, eu acho que não pode perder essa oportunidade, não. Tá num preço bem bacana. Então, lá na Ponto Frio, você consegue um desconto ainda maior se você comprar os dois livros da série. Tem o primeiro Walking Dead, né, que é a Ascensão do Governador, e o segundo, que é o Caminho de Woodbury, junto com os bastidores. Você consegue um preço muito bom, então vale a pena. Olha aí, que bacana. É, eu folhei esse livro, cara, eu gostei muito dele. Porque o que eu mais achei legal nele não é nem as fotos dos bastidores, é quando pega determinada situação e compara ela com o quadrinho. Isso. Aí eu achei isso foda, porque mostra a diferença. E eu li alguns episódios do quadrinho, eu achei o quadrinho bem mais violento do que a série. Fora que todo mundo já falou que é diferente e tal, mas mesmo assim, cara, eu achei muito legal essa comparação entre os capítulos, eu achei muito legal. Sim, eu achei o quadrinho muito mais dramático. Tem a cena em que o Rick, né, acaba matando o amigo dele, né? Aqui, nesse livro dos bastidores, ele mostra como é que é no quadrinho e tal, e nessa cena o Rick tá chorando muito. E lá na série você vê que ele não derrama uma lágrima, ele tá todo muito frio, né? Ele tá já pensando no que ele vai fazer. Sim. Então o quadrinho ele traz uma dramaticidade muito maior, né? Pelo que eu percebi. Mas é muito legal, cara. Eu gostei. Boa indicação. Meu amigo Patrick, você que é um leitor ativo, tem alguma coisa que você gostaria de indicar? Então, rapaz, entrando mais ou menos na vibe, né, da série The Game of Thrones, eu tô lendo os livros da série, eu tô terminando o segundo e posso dizer algumas coisas. Primeiro, a série é muito fiel ao livro, cara. A série é muito, muito, muito fiel. É claro que tem algumas concessões que ela faz, né, até porque são mídias diferentes. Mas é muito bacana você ver que eles não inventaram moda demais. Porque a gente vê geralmente filme, série, tira muita coisa do nada, né? Da cabeça dos... E nessa série não aconteceu isso. Realmente, eu posso dizer sem medo de errar que a série é muito fiel ao livro. Mas vale a pena dizer também que ler o livro é uma experiência muito melhor, cara. Mas eu falo que é muito melhor não porque a série é ruim, porque a série é excelente, mas é porque no livro você tem informações que, por ser uma série, você acaba não conseguindo acompanhar, mesmo pelo formato da mídia, né? Por exemplo, né, na série não tem como você saber o que está passando na cabeça do personagem em determinados momentos. E você lê isso no livro, acrescenta de uma forma tão grande que você passa a se importar ainda mais com o personagem. Então eu estou lendo, né, o primeiro livro. Foi muito bacana porque eu li o primeiro livro quase todo antes de assistir a série. E foi muito bom você ver, nossa, cara, você comparar o que você imaginou com o que aconteceu. E eu tô lendo o segundo depois de ter assistido a segunda, e tá sendo muito bom também você comparar o que você assistiu com todas as informações a mais que você tem no livro. É um livro, vou dizer, para quem não tá acostumado a ler, um pouco cansativo, né, que são mais de 1000 páginas os dois livros, né, é muita coisa para ler, é muito detalhe, mas, cara, realmente para mim tá sendo uma experiência muito prazerosa, valeu muito a pena ter comprado esses livros, e tô ansioso para terminar o segundo para já começar o terceiro, o quarto e o quinto. Muito bom mesmo. Olha aí, que bacana. Eu vou aproveitar o gancho do Patrick. Tem gente que não gosta de ler livro exatamente porque é uma leitura cansativa. E eu comprei recentemente, tô lendo muito HQ, né? Tô abrindo mão um pouco de livro. Vou aproveitar também o gancho do Patrick e indicar a HQ de Game of Thrones. Ela acaba... Eu comprei o volume, o primeiro volume. Ele segue bem o primeiro livro. Quem quiser ler, ter uma leitura mais leve de Game of Thrones, pode adquirir a HQ, que você também não vai perder nada. Ele pega alguns detalhes do livro e ele se aprofunda mais que a série, e não é tão cansativo quanto o livro. Ele está ali no meio termo entre as duas mídias. É muito legal. E também, tô indicando coisa demais, eu tô muito inspirado com esse tema livros HQ. Eu comprei, cara, a graphic novel Laços, da Turma da Mônica. Olha aí. Sério? Cara, é lindo, eu me emocionei. Eu escutei o MRG falando do negócio, achei que eles estavam... Sinceramente, eu deixo aberto aqui falando que eu achei que eles estavam fazendo a campanha deles, a propaganda deles pra poder vender. E, cara, não, o negócio é realmente muito bom. Teve algumas partes da HQ que me deu um nó na garganta, que é muito saudosismo, é muito aquela coisa dos anos 80, Goonies, essa coisa de criança, de turminha de criança e tal, aquela aventura que é você entrar em um universo que você não conhece. E eu achei muito foda, o traçado é fenomenal. Mostrei o Patrick, o traçado dos personagens é excelente. E, cara, fica aí a indicação, Turma da Mônica, Laços. Não leu, procura ler, porque é muito bom. Eu tenho saído um pouco dos livros e caído um pouco mais pro lado da HQ, porque é uma leitura mais leve. Eu gosto muito também. HQ assim, eu gosto bastante. E eu tenho apelado bastante, tenho ido bastante pro lado das graphic novels. Tanto que o Game of Thrones é uma graphic novel, o Laços, comprei também o Astronauta Magnetar, que também é muito bom. A gente até indicou em um outro podcast. Gosto demais, cara. E é muito bom. Agora eu tô na procura do Chico Bento. Vou procurar comprar o Chico Bento e é muito bom, cara. Considerações finais, meu caro amigo Sir Patrick Murta. Eu, essas recomendações de hoje, eu gostei de particularmente quase todas elas. Do que foi citado aqui, eu só não conheci esse livro que o Sterling indicou, do Walking Dead, mostrando os bastidores, né? E a revista da Turma da Mônica eu folhei na sua casa. E o que eu posso dizer, já por ter essa, conhecer quase tudo que foi dito aqui, o que eu posso dizer é que foram boas indicações, rapaz. Eu, sinceramente, só esperava ter algo que eu não conhecia pra investigar mais a fundo. Meu amigo externo, considerações finais. A consideração final é, assim, eu acho que não dá pra acrescentar muito mais coisa, porque é a opinião de cada um, né, cara? Então eu tô mais pra ouvir o que o ouvinte tem a dizer. Porque é bacana a gente debater algumas coisas, de repente o ouvinte tem uma ideia, ah, vocês já viram aquele filme, já leram aquele livro, isso é muito legal, porque isso acaba engrandecendo a nossa cultura, né? Sim. E eu acho que da mesma forma a gente tenta passar um pouquinho pra eles. É claro que gosto, né? Cada um tem o seu, né? Cada um. Sabe como é que é. Então, de repente, alguma coisa que a gente gosta, pode ser que alguém não goste. O Patrick mesmo odiou aí ver o Caça-Fantasmas de novo. Teve um arrependimento. Meu arrependimento não foi tão grande, né? Então, o que eu tenho a dizer é que aguardem, porque mais pra frente a gente vai fazer alguns episódios específicos sobre determinadas coisas, filmes ou livros, e aí a gente vai poder aprofundar, porque sempre tem aquele, né? Ah, vocês podiam falar um pouquinho mais disso, sim, daquilo outro, sim. Mas a gente tá preparando alguma coisa aí, e de imediato eu acho que é importante você dar a sua opinião, dar a sua sugestão, e a gente tá aguardando aí. Sim, eu até queria aproveitar isso que o Sterno falou. A gente sempre recebe bastante comentário no site. Eu tenho reparado que tem vindo muito comentário através do Facebook. Eu tô querendo agradecer os ouvintes que estão fazendo os comentários. Pedir desculpa realmente, porque a gente não tá conseguindo acompanhar tudo. Tá difícil, o tempo nosso tá muito corrido. Mas vira e mexe, algum ouvinte faz um comentário falando sobre, principalmente nos episódios de anime, que a gente tinha que aprofundar um pouco mais e tal. E a gente já falou em alguns outros programas, mas só pra salientar aqui, né, Patrick, né, Sterno? Que o Mexidão Rock, ele não é um podcast sobre anime. A gente não tem a intenção de aprofundar demais ou passar spoilers sobre determinado anime, série ou filme. A nossa intenção é contar sobre a nossa experiência com determinada coisa. Exatamente. Então, a gente pede desculpa pra se falta, às vezes, alguma informação, mas é porque a gente segue essa filosofia de tentar falar mais sobre a nossa experiência, não passar muito spoiler, para que a pessoa tenha curiosidade de assistir, ou ler, ou jogar a determinada coisa que a gente comentou. Eu então, vou até usar algumas palavras que eu já ouvi o Patrick usar outras vezes, né? O nosso podcast, ele é voltado basicamente para o humor. Né? A gente aborda vários assuntos da cultura pop em geral, mas tudo com muito humor. Né? A gente tenta fazer a coisa se tornar divertida e não maçante, né? Não tão profunda. Até porque, se alguém quer ter uma experiência um pouco mais profunda, né, o ideal é que procure a mídia da qual a gente está falando. Vai jogar o jogo, vai ver o anime, né? E aí tem as suas próprias opiniões, né? Eu acho que isso é mais importante. Exatamente. E também já a gente tem podcast de tudo quanto é coisa, em qualquer lugar. Então a gente e muito bons dias de passagem. E muito bons dias de passagem que se aprofundam nos assuntos. Então, para nós, querer se aprofundar é repetir e falar mais o mesmo. Então, a nossa experiência que é importante. A gente quer passar um pouco da nossa experiência. Então, ouvinte, não fique ofendido se a gente não leu ou se em determinado momento a gente acabou desagradando vocês. O que eu posso, que eu tenho que falar aqui, Ataque on Titan é muito foda mesmo. Então assistam, cara, é muito legal. E se você quiser entrar em contato com meu amigo Sterno, como que faz, meu amigo Sterno? E no Twitter, @Sterno. Se você quiser falar com meu amigo Patrick Murta, importante lembrar você quem, né? Você ouvinte, claro. Você ouvinte, claro. Você pode entrar no @PatrickMurta no Twitter. Eu tô tentando voltar a usar mais o Twitter, né, cara? Mas tá difícil. Você entra lá no meu Twitter, só tem qual jogo eu tô jogando. Realmente tá complicado. Vou mudar isso, pessoal. Vou mudar. Mudarei. Voltarei à minha rotina normal. Olha aí, # muda Patrick. Muito bom. Muito bom. Se você quiser falar comigo, @ThiagoTMendes no Twitter ou facebook.com/ThiagoTMendes. Eu tenho recebido muitos comentários, as pessoas têm vindo até mim para fazer determinada pergunta sobre o programa. Gente, comenta no site, porque fica mais fácil, todo mundo acompanha. Eu sozinho não tô dando conta. Então, e se você não puder responder, de repente eu, Patrick, Alvani, comenta lá no fanpage, algum dos integrantes do Mexidão Rocks vai poder te atender, pode ter certeza. Com certeza. Então é isso. Se você quiser comentar no nosso programa, como que faz, Patrick Murta? Você pode entrar no nosso site, www.mexidãorocks.com. www.gamesindustrial.com.br, acessar o post ou podcast, né, do que você deseja fazer o comentário. Lá no finalzinho tem um espaço dedicado para isso. Olha aí, bacana, muito bom. Se você quiser mandar um e-mail para nós, como faz, meu amigo externo? Você vai abrir essa caixinha de e-mail e vai digitar lá mexidãorocks@gmail.com.br. Estamos recebendo todas as mensagens. Ou acessar através da área de contato do nosso site. Basta preencher um formulário e apertar o botãozinho enviar, que a gente recebe. E aí podemos anotar sua crítica, sugestão ou patrocínio. Olha aí, faltou Ponto Frio, patrocina a gente. Ponto Frio, patrocina a gente. Então, meios não faltam, meus amigos. Não deixe de participar, comente-nos, inscreva-nos e até breve-nos. Alô! Aí eu tô comendo pipoca. Não, você tá comendo pipoca? Então vou falar o que eu tô fazendo. E por isso que eu até me assustei também, que eu tô editando, tô atualizando o portfólio no meu site. Putz, olha aí. É, aqui é todo mundo multifunção, né, cara? Sim. Eu esqueci o nome do cara. O Shane. Shane. Obrigado, Jéssica. Ela me falou lá da sala. Ela falou. É viciada, cara. Eu apresentei pra ela, ela foi viciada. Ela sabe mais do que eu, até. E aí... Inclusive, você tem que me passar aquele Halo Krypton que tá com você. É verdade. Que é foda. Inclusive, vou indicar ele também. Halo Krypton é um livro baseado na série do jogo Halo pra Xbox. E... Só que o livro foca nos Forerunners. Origem, como que tudo começou... Aquela ideia do arquiteto e tal, de onde nós viemos e tal. Então é um livro muito legal. Mas... Você vai lá no... Calma aí, como é? Esvazia a boca. É, você vai lá no facebook.com/externo. Acabou.